Agradeço antecipadamente a professora Ronise Hickler-Liston, ela que é diretora e tem professora da Escola Premier Balé aqui em Foz do Iguaçu, e também a grande estrela aqui desta tarde, que é Maria Luísa Rafaim da Silva. A Maria Luísa que foi selecionada, está sendo bastante badalada aqui em Foz do Iguaçu, porque foi selecionada na tradicional Escola de Dança do Teatro Guaíra. Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria Luísa. Ela estava toda envergonhada, dizendo que estava nervosa aqui. Eu disse que não, eu acho que nervosismo ela ficaria, deve ter ficado quando fez a seleção. Afinal de contas, né, professora? Foram 40 inscritos, né, que ela teve que passar por todos eles para poder alcançar a vaga. Boa tarde, professora. Verdade, boa tarde. Foi um resultado muito bacana que a Malu teve, né, prestando a banca da escola do Balé Teatro Guaíra e ser selecionada. E não deve ter sido muito fácil, né? Ela está com que idade agora? 13. Olha, você já faz 10 anos já, ela tem uma vasta experiência. Começou a dançar com 3 anos de idade, né? E 13 anos agora não é pra... Foi muito difícil? Ficou muito nervosa lá, Malu? Fiquei, porque, na verdade, era meu sonho ir pra lá, pra aquela escola. Daí, na hora, dá um nervosismo. E aí, mas aí foi... você foi a única menina selecionada, né, professora? É isso, né? Na verdade, é assim, ó. A audição da escola do Balé Guaíra... Ela inicia com crianças a partir de 7 anos de idade. Então, existem vários níveis. Como a Malu já, assim, comigo ela está desde os 7 anos de idade, ela já tem uma experiência já em termos técnicos, artísticos. Então, nós escrevemos ela no nível formação 2. Que é um nível mais adiantado, mais elevado, né? Então, nesse nível, é necessário que as meninas já tenham um domínio técnico do nível iniciante e intermediário do balé clássico. Então, aí ela foi, fez a aula, daí, junto com 40 meninas e meninos também. E nesse nível formação 2, foram selecionados apenas 5 meninos e ela, a única menina. Então, foi assim, uma surpresa e, ao mesmo tempo, né, uma gratificação pelo trabalho, tanto dela... quanto nosso, né? Esse foi o preparo. Primeiro fala, professora, como é que foi a indicação dela? Você viu nela, né? Eu acho que essa menina tem potencial, não pode ficar só aqui, ela tem que, né, sair aqui da cidade, né, frequentar uma escola, né, de renome para ter até um alcance nacional, né? Exatamente. Então, a Malu é uma menina que tem aptidão física, então isso já vinha sendo observado em questão até em alguns festivais de dança que a gente participou. Ela já ganhou premiações, tanto solo quanto grupos, sempre recebeu críticas muito construtivas, né? Inclusive assim, menina talentosa, seguir trabalhando. Então, a gente já sabia que ela tem um perfil voltado, né, para dança clássica. E aí no ano passado, eu comentei com ela, mais outras duas colegas, falei, meninas, eu gostaria que vocês fizessem, né, audição da escola do Guaíra. Ah, até para a professora, né, saber como é que vocês estão, para comparar, para ver como é que está o nível técnico de vocês. E aí foi, e a Malu falou, professora, eu vou. Fiquei muito feliz, e ela foi fazer a audição, e para nossa grande surpresa, foi selecionada. Então, assim, ela tem, é uma menina que... Claro que só aptidão física não é suficiente, né? Então, o que é necessário? Um bom trabalho, uma boa orientação profissional, que, né, a gente fez, a gente trabalhou, não só eu, como eu também sempre investi em bons professores na minha escola. Elas sabem que elas tiveram o privilégio, a oportunidade de serem também orientadas por maestros cubanos. E até porque a gente tem que ressaltar isso, é que a pessoa tem o talento, ela já nasceu com 3 aninhos de idade, assim, e ela está desde os 7 com você, então você já logo em seguida viu logo no início que ela tinha esse potencial. Mas esse potencial, se não for bem trabalhado, se não for bem desenvolvido, né, na criança, não adianta, depois a pessoa acaba até recolhendo aquilo para si e não desenvolve, não tem que ser incentivada mesmo, né? Exatamente, e eu acredito que a banca de avaliadores da Escola do Balé Guaíra também analisam isso, porque não adianta nada só chegar uma aluna talentosa, mas sem um trabalho já desenvolvido de técnica, de físico, de artístico, né? Então, eu acho que viram nela esse conjunto e é uma futura Né? Futura bailarina em, quem sabe, agora no momento é cedo para ela mudar. Ela só tem 13 anos, mas a gente vai continuar, né, Malu? Trabalhando, estudando e Mas quem e como que é a sabe. professora agora? Ela continua, ela faz as aulas lá? Como que é? Porque não, ainda né, sendo para ela mudar para lá, ela pretende sair de Foz, né? Teria que morar lá porque é uma escola pública. Lá eles, os alunos estudam dança todos os dias. Né, aula todos os dias, mais os ensaios, também é um currículo, né, mais maior de matérias que ela tem, não só a dança clássica, como a dança moderna, como anatomia, história da dança. Então, é uma escola que forma bailarinos profissionais. Então, ela está lá para estudar pelo menos meio-dia, dedicação completa Mas à já está em dança. Curitiba? Não, ela não está, então ela não vai. Seria se ela fosse, mas como ela resolveu que ela vai continuar, então ela vai continuar se aperfeiçoando, estudando aqui comigo na Premier. E porque ela Deixou a pode vaga para o prestar, próximo para. para o próximo ano, quem sabe, né? Eu falei, ela pode até os 15, 16 anos, ela pode estar concorrendo ainda a uma vaga na escola, né? E quem sabe, né? O futuro. Sim. Malu, como que é a tua rotina? Porque é muito cansativa, né? Você tem que, aliás, as suas aulas de balé, né? Quem sabe que são desgastantes, são, e também aos teus estudos. Como é que você faz para coordenar, para juntar tudo isso, para adequar os seus horários? Então, tipo, a minha mãe, ela sempre me ajuda, assim, com os horários e tal, mas sempre dá no horário certo. Aí, quando tem balé, eu vejo se posso faltar, assim, nos lugares pra poder fazer o ensaio para as apresentações, né? Mas é o horário normal, eu consigo encaixar. E é muito cansativo, você cansa demais para poder dançar, para fazer, né? A gente sempre sabe que a vida de bailarina sempre tem que ter, ser muito regrada com alimentação, né? Você tem que manter um peso adequado sem descuidar da saúde. Tem aquela coisa dos pés sofrerem muito, né? Fica na sapatilha, fica na pontinha de pé, faz aqueles espacate. Eu imagino assim que é muito, né? E ela é miudinha assim, né? Como que você faz para adequar tudo isso? É muito puxado? É, bem puxado, principalmente nas aulas, assim. É bem esforço, assim, dedicação pra fazer. Professor, como é que você consegue trabalhar isso com essas meninas tão novinhas, né? Sem que isso venha atrapalhar a infância delas, a adolescência, porque ela começou muito novinha, com 3 anos de idade, depois com 7 anos você já começou, você passou sobre a sua tutoria, vamos dizer assim. Como é que você faz para trabalhar, para que ela não perca a infância também? É, na verdade, a gente procura, assim, aplicar o método do balé clássico em diferentes níveis, né? Quando são menores, é uma aula mais lúdica, e a partir do momento que elas vão adquirindo mais maturidade, o ensino passa a ser mais sério. Mas, na verdade, eu, assim, como professora de balé, tenho minha escola já há quase 18 anos aqui em Foz, eu volto muito o ensino da dança clássica, procurando desenvolver os benefícios do balé na formação delas. Então, isso que eu acho que é a prioridade. E se alguma delas, porventura, resolver seguir a dança, né, buscar isso como uma carreira, aí elas vão estar tendo preparam sendo bem preparadas para que isso aconteça, mas eu acho que primeiro tem que focar mesmo na parte assim dos benefícios, a postura, né, a musicalidade, coordenação motora, disciplina, persistência, né, Malu? São muitas coisas assim que o balé ajuda na formação de vocês, que eu acho que para a vida vai fazer uma enorme diferença. E um dos objetivos da escola também é, claro, despertar, né, esse gosto por jovens talentos aí na carreira de bailarinos ou professores. Mas isso, à medida que elas adquiram maturidade, elas vão fazer essa escolha. Malu, você começou muito novinha, com 3 anos de idade, com certeza foi sua mãe que te encaminhou, que a maioria das mães fazem, né, com os filhos. O menino vai para o karatê, vai para alguma arte marcial, vai para o futebol, a menina automaticamente, né, já vai para o balé. Era isso que você queria mesmo? Você gosta disso? Pretende levar isso adiante? É o que você quer para a tua vida? Bom, sim, eu sempre quis, desde pequena, ser bailarina, assim. É, na verdade, tipo, desde na verdade, quando era pequena, eu não gostava de balé. Minha mãe meio que me forçava Se aí. forçava e aprender e acabou gostando. É, acabei gostando bastante, daí Estou gostando e eu prefiro levar para o meu futuro. E essa ideia de ir para Curitiba, tá animada? De repente, ano que vem, agora é ano que vem, né, professora, que ela faz de novo o teste, com certeza vai estar melhor preparada ainda, né, conseguir uma colocação melhor ainda. Você está animada para ir para lá? Você se imagina, assim, dançando no Teatro Guaíra? Bom, eu nunca me imaginei, porque sempre foi meu sonho. E eu achava, assim, que eu não tinha possibilidade, mas quando eu fui, eu percebi que tinha. Professora, hoje pela manhã, quando nós chamávamos aqui na programação da manhã com o Guilherme Wojciechowski, falando a respeito dessa entrevista, eu ainda comentei que o Teatro Guaíra está para nós aqui, né, para nós aqui do Paraná, está para nós quanto aquela ramificação da Escola Bolshoi em Joinville. Vamos falar assim, guardadas devidas proporções, para nós é de uma importância muito grande. Então, imagino que uma criança que está começando, dando esses, para ela já não são os primeiros passos, né, mas que já está pretendendo seguir essa carreira, é um passo muito grande, né? Ela conseguir essa colocação. É um passo muito grande, porque eu sei que eles são muito rígidos, né? É uma escola que é referência nacional. Vocês sabem que existem poucas escolas públicas no nosso país, né? No Brasil. Exatamente. Vamos dizer, o Balé Guaíra está no Paraná, aí tem uma filial do Balé Bolshoi em Joinville, o Rio de Janeiro tem a Escola de Dança Marioleneva, São Paulo, Balé da Cidade de São Paulo. Então, não são muitas as companhias públicas. Então, ter sido, né, uma das selecionadas é uma honra, assim. Acredito que é uma sensação de dever cumprido, de caminho certo, de que a gente não pode desistir, né, Malu? Nem eu delas e nem elas dos objetivos, porque... E você nota essa paixão nela pelo balé? Ela diz que ela se entrega. Nota, ela é muito dedicada. Claro que tem aqueles dias, né, que elas estão... Mas aí vamos lá, segue, dói, cansa, tem que ensaiar, elas têm que se dedicar, porque... A dança é isso, é uma carreira de muita dedicação. Ela já conseguiu, assim, se apresentar, tem algum espetáculo já conhecido, né, desses conhecidos do grande público mesmo, que não tem tanta intimidade com o balé, mas fez algum espetáculo já com alguma obra conhecida? Já, claro que sim. Ela já, desde os 7 aninhos, que a gente remonta no final do ano, algumas suítes dos balés de repertório. Ela já dançou Dom Quixote, né, que é um dos balés mais famosos. Ela já dançou a suíte do balé Copélia, já dançaram Paquita, né, o ano passado. Inclusive, a gente fez também um pequeno fragmento do balé O Lago dos Cisnes. Então, nesse tempo, nesses anos de estudo da Malu, ela também já adquiriu aí, né, uma bagagenzinha cultural também dos grandes clássicos. Você se imagina, Malu, agora, assim, dançando uma grande obra, vamos falar que ela fala assim, um pequeno fragmento ali do Lago dos Cisnes, que a gente sabe que é uma obra magnífica, uma obra grande. Você se imagina, né, como uma bailarina principal lá do Lago dos Cisnes? Consegue se imaginar, assim? Tem esse sonho, se prepara para isso? Sim, eu me preparo, porque é meu sonho desde pequena, assim, dançar em escolas grandes, assim, desde pequena. E agora, mas aí já está se preparando, então, para ano que vem, né? Ano que vem você tem... Já, e a sua família, como é que vê isso, né? De vocês, de repente, terem que ir para Curitiba, né? A família abrir mão, às vezes, das coisas na cidade, em função do sonho, né? E também, e do talento, já que ela tem esse talento, tem que investir, né? Sua família, você acha que está preparada para isso? Conversam sobre isso? Então, a gente fala, assim, às vezes, sobre de ir para Curitiba... Eu não sei ainda com quem eu vou morar, mas eu tenho uma tia, ela é tal, que ela pode me cuidar, assim. Mas minha mãe não quer deixar tanto, assim. Porque ela é muito novinha, né? A gente realmente ir atrás de um sonho, de uma carreira, quem sabe que não é fácil, né, professora? Mas você dá esse incentivo, você dá esse apoio também psicológico até, né, para a família e para a Malu também? A gente procura conversar e orientar, e quem sabe, né, vamos amadurecer. Aí eu falo assim, bom, a primeira etapa a gente já concluiu, foi ela ter passado, agora vamos amadurecer a segunda, né, que ela, de repente, ir para lá, seguir os estudos, porque, na verdade, a nossa cidade, ela não temos muitas referências, né, aqui. Então, para se profissionalizar, eu falo assim, eu dou a formação do curso elementar. né, passar bem os princípios básicos da dança clássica, que é o início. Agora, para quem realmente quer seguir isso como carreira, como profissional, tem que ir para fora, né? Infelizmente, ainda nós não temos, né, companhias na nossa cidade, profissionais que realmente, né, invistam nessa área cultural. Quem sabe, né, daqui a alguns anos, né? Então, a gente, mas, por enquanto, tem que ir para fora. E a sua história com balé, professora? Como é que você começou desde cedo também, né? E aí, não, peraí, vou querer passar o que eu aprendi para outras crianças. É, na verdade, também. Comecei com 8 anos de idade. Minha cidade natal é Francisco Beltrão, interior do Paraná. E estudei balé durante 10 anos. Escolhi, aí fiquei sabendo da faculdade de dança em Curitiba, que, na verdade, na época era um convênio que a faculdade, a PUC, tinha com o Balé Guaíra. E aí eu fui, passei por uma audição e depois fiz uma prova teórica também, um vestibular. Fui selecionada e estudei. Tive esse privilégio também de que o curso superior de dança, ele funcionava junto com a escola do Guaíra. Então, as aulas práticas, os nossos professores da faculdade eram os mesmos da escola do Guaíra. Então, foi minha referência lá. E eu, aí, né, voltei para a minha cidade, acabei me casando, vim morar em Foz do Iguaçu e abri minha escola aqui, até, inclusive, eu coloquei o nome de Premier Balé, porque foi uma das primeiras escolas, assim, academias, só voltada ao ensino do balé clássico. E aí, aquele sonho daí transferir, não mais dançar e se informar, né? Pequenas bailarinas aí para futura. Você tem carreira. Outras pérolas assim, tem outras joias raras assim, como a Malu lá na tua escola. Temos sim. Temos assim, umas lindas agora, pequenininhas com 6, 5 aninhos. É uma gracinha. Começando, talentosinhas, já desde pequena com aptidão física. Colegas da Malu também, que não foram prestar o exame, mas que eu tenho certeza que talvez prestariam. Quem sabe não seria só a Malu, seriam as outras também. Mas, né? Você incentiva também, né, Rolê? Ah, eu incentivo. Eu acho que é importante porque, assim, porque eu acredito que elas também precisam dessa referência, até mesmo para elas poderem se comparar com outras meninas de outras cidades. E também há outros professores, para ver se a aula realmente, o que elas estão fazendo, né? Ah, isso eu também eu aprendi lá, isso eu não sei, então eu preciso melhorar. Então, eu acho que é um crescimento para elas também. Então, eu incentivo, sim, tanto que a gente, quando pode, eu preparo elas ou convido professores para vir coreografar, prepará-las para participar de festivais de dança. Então, elas participam de oficinas, de cursos. Eu acho que isso faz com que elas atinjam esse crescimento, né, na dança. É saindo, é se olhando. E é a questão, eu falo assim, ó, que bom, eu fico feliz por mim, pelo trabalho que eu venho realizando na escola, por elas, pela dedicação, pelo esforço, pela disciplina e pelo investimento dos pais, que eu acredito que até eu comentei com a mãe dela, eu falei, ó, né, o investimento valeu a pena. Na verdade, o retorno dos pais é a insatisfação, né? E aquela coisa de dever cumprido, né? É, ele realmente falou, que bom, olha só, que resultado bacana. Que, né, é uma felicidade para a família também, claro, né? Claro. Receber esse resultado de que a filha foi selecionada, de que, né, ela está sendo bem orientada. Orgulho dos pais, Orgulho, né? Dos pais, é. Bom, Malu, teu negócio que... Então, agora, continuar estudando, preparando-se, né, agora para o ano que vem, para quem sabe, né, de repente um pouquinho, né, mais adulta, já que você está tantos anos assim, né, na estrada, e já imagina, mais de 10 anos, já pode até escrever uma biografia, inclusive contando os primeiros passos no balé. Verdade, e para, de repente, continuar, para se mudar para Curitiba e tentar uma carreira lá. Uhum, tipo, vou continuar me esforçando aqui na Premier, fazer mais aulas, como posso dizer, tipo, me esforçar mais para conseguir... Pra conseguir de novo lá. Você consegue, sabe, porque, gente, né, a Ronice acredita tanto, senão que você realmente tem um talento. E para ter conseguido, né, passar essa seleção entre tantos, né, sinal que o talento já está em você. É, e a gente acaba levando também, né, quem sabe futuramente, né, Foz do Iguaçu, né, uma claro. Foz do Iguaçuense aí, uma bailarina famosa em uma grande companhia. Vamos que orgulho para a nossa cidade, lógico, né? A gente fica orgulhoso só por esse pequeno passo assim que ela deu, né? Então, de saber que a gente tem talentos aqui, existem profissionais preparados para trabalhar com esses talentos, né? E eu espero em pouco tempo, uma Lutela aqui já entrevistando você como bailarina já lá do Teatro Guaíra. A gente está torcendo por nosso você. Nosso orgulho, né? É quem verdade. Sabe a Malu e outras com que certeza. Sigam o exemplo da com Malu, certeza. Né? Professora, obrigada pela sua participação aqui. Malu, obrigada. Parabéns pelo seu talento. Você é muito simpática, muito linda. Parabéns pelo teu trabalho, professora, realizado com essas meninas lá, já ensinando ela, colocando e curtindo isso nelas, né? Da arte da dança, do talento desenvolver, ajudando essas meninas a desenvolverem o talento, meninas e meninos também, né? Uhum. Que você realmente continue com esse trabalho, conte sempre com a gente aqui para dar o apoio que vocês precisam. Obrigada eu também pela oportunidade, poder vir falar um pouquinho desse resultado aí que tivemos. Obrigada, Malu, um grande beijo para você, parabéns mais uma vez. Comecei então com a Ronise Liston, a Ronise que é diretora e também professora da Escola Premier Balé aqui em Foz do Iguaçu, e também com a Malu Rafaim, também é bailarina da Escola Premier e que conseguiu esse feito aí lá na Escola de Teatro da Escola de Teatro do Guaíra, né? Tão boa que ela pode se dar o luxo. Não, eu vou tentar de novo aqui ver esse ano, ainda não dá para mim, mas eu só passei para ver se eu conseguia mesmo. Ano que vem ela vai de onde, tenho certeza que você vai estar lá. Malu, obrigada, professor, pela presença de vocês. Agora, faltando 2 minutos para as 4 horas da tarde, fazer um intervalo rápido, comercial, e na sequência o repórter CBN.